Irmãos e irmãs, vamos dar continuidade às nossas meditações. Estamos no livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, o capítulo 17. Repito, primeiro livro de Crônicas, o capítulo 17, que vai falar sobre a aliança de Deus com Davi. Quero lembrá-lo e lembrá-la que fui muito edificado na infância, muito mesmo, porque minha mãe era assinante do Cenáculo, no Cenáculo. E eu sei que há outros devocionários também. Eu fiz um pequeno devocionário sobre o livro dos Salmos, e é muito importante que essas meditações sejam feitas. Claro que cada um tem uma maneira, um propósito, e nós temos feito também uma devocional, uma meditação breve sobre os capítulos da Bíblia. Depois procure informações sobre esses devocionários, como no cenáculo, porque certamente vão abençoá-lo. Nós vamos ler um texto não é o apóstolo Paulo, o pastor Paulo nos mandou, e logo em seguida vamos para o texto de 1 Crônicas, tá bem? Ele manda um texto hoje que diz assim: a tentação que revela a confiança. Diz assim o texto: no deserto, após 40 dias de jejum, Jesus enfrenta a primeira tentação, transformar pedras em pão. O inimigo se aproxima com uma proposta que parece razoável diante da fome, mas esconde uma provocação sutil. Se és o Filho de Deus, ou seja, a dúvida lançada não é sobre a necessidade física, mas sobre sua identidade. Confira Lucas 4, 3 e 4. Jesus, porém, não responde com demonstração de poder, e sim com a palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele escolhe confiar no Pai, mesmo em meio à escassez. A tentação não é apenas sobre o que se deseja, mas sobre como se escolhe saciar esse desejo. Jesus nos mostra que a verdadeira força está em depender de Deus, não em provar quem somos. E no silêncio do deserto, ele afirma que fidelidade à palavra é mais vital do que qualquer solução imediata. Foi enviado pelo pastor Paulo Bueno de Camargo, o texto é de A. Ponto C. Ponto Barro. Louvado seja o nome por essa meditação, que ela já edifique a sua vida como edificou a minha. Agora vamos ler o texto, 1 Crônicas, capítulo 17, e há um paralelo com o segundo livro de Samuel, capítulo 7, de 1 a 17. O que diz esse texto, irmãos e irmãs? Versículo 1. O rei Davi morava em seu palácio, quando certo dia, em conversa com o profeta Natã, declarou: estou aqui, residindo em um palácio de cedro puro, enquanto a arca da aliança de Yahvé permanece abrigada numa tenda. E Natã encorajou Davi, dizendo: Vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Entretanto, naquela mesma noite, veio a seguinte palavra de Deus a Natã: Vai dizer a meu servo Davi, que assim diz Iavé, o Senhor: Não és tu que construirás uma casa para eu morar. Não tenho habitado em nenhuma casa desde o dia em que libertei do Egito até o dia de libertei Israel do Egito até o dia de hoje. Contigo, contudo, venho passando de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo o meu povo de Israel? Alguma vez indaguei a algum líder deles que ordenei pastorear a minha gente? Por que não me construís um templo de cedro puro? Agora, portanto, vá e diga ao meu servo Davi: Assim declara Iavé, o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde cuidava das ovelhas, para que fosse príncipe sobre a minha nação de Israel. Caminhei contigo por todos os lugares por onde andaste, e destruí todos os teus inimigos de diante de ti. Agora te tornarei tão conhecido e ilustre quanto os mais importantes da terra. Também providenciarei um bom lugar para Israel, o meu povo, e o estabelecerei lá, para que tenham suas terras e seu próprio lar, e jamais sejam incomodados. Povos ímpios e pagãos nunca mais os oprimirão como fizeram em tempos passados. Durante a época em que constituí juízes sobre meu povo Israel, agora subjugarei todos os teus inimigos. Além de tudo isso, sabei que eu, Iavé, o Senhor, é que lhe edificarei uma casa, uma dinastia. Quando os teus dias se completarem na terra, sua vida chegar ao fim e fores descansar com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, escolherei um dos teus filhos e eu, pessoalmente, estabelecerei o reino dele. Assim, ele edificará uma casa para minha pessoa e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu Abba, pai, queridos, é o significado. Eu serei seu pai e mestre, e ele será meu filho. Jamais desviarei dele o meu amor, como tive que fazer com Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu trono e governo durarão eternamente. Então Natã se apressou em comunicar a Davi tudo que o Senhor lhe havia revelado, falado, revelado. Irmãos, irmãs, vamos entender um pouco mais essa questão de Davi, o desejo dele de construir uma casa para o Senhor. Claro que Davi estava cheio de boas motivações. É claro que ele olhava para a sua própria vida e para o palácio onde morava, e desejando que Deus também tivesse um lugar para sua habitação em meio ao povo de Israel. Isso tudo fica claro aqui. Mas precisamos entender que o Senhor tem a sua hora, a hora exata, o propósito exato e o ministério exato. E Davi havia lutado muito, muitas guerras, teve que matar muitas pessoas, derramou sangue de muita gente, e por isso Deus escolheu um dos seus filhos, Salomão, que nós vamos ver muito em segundo livro de Crônicas, para dar continuidade. E é claro também que esse texto aponta para o Messias. Toda hora que o texto vai falando, que o Senhor vai edificar uma casa e vai abençoar Israel, e não vai faltar sucessor eternamente, isso tudo está fazendo uma conexão entre o reinado de Davi, o reinado de Salomão e o reinado de Jesus, que é um reino eterno. Até porque Israel passou por outras lutas. No século XX, passou pelo Holocausto, mas o Senhor preparou o seu reino eterno e o reino eterno para a sua habitação, em meio ao seu povo, e isso tudo diz respeito a Jesus, o Messias. Portanto, irmãos, irmãs, mesmo um profeta do quilate de Natã foi aquele que disse para Davi que ele tinha cometido um pecado grave. Mesmo um profeta do quilate de Natã não poderia dar opiniões e conselhos sem antes consultar a vontade de Deus. Ele deu a opinião. Ele disse: vai, reside, constrói um palácio de cedro puro para a arca. Ele motiva no primeiro versículo. Mas nem ele poderia dar opiniões e conselhos sem antes consultar a vontade de Deus. E na noite mesmo que sucedeu esse fato, o Senhor lhe revelou o que deveria acontecer, que devia acontecer. O erro de Natã foi dar as suas sugestões sobre uma questão espiritual. Era uma questão eterna. Dizia respeito a Davi, a Salomão e, como disse, ao Messias, a história de Israel e depois a nova Israel, que é a igreja. Então, o erro de Natã foi dar sugestões sobre uma questão que extrapolava a sua compreensão, uma questão espiritual, sem indagar o Senhor sobre seu desejo e orientações. Esse foi o erro. Mesmo Natã, um homem do quilate de Natã, cometeu esse erro. É bom também para nós nos colocarmos no nosso lugar e entendermos que todos nós cometemos erros, todos nós. E Natã aqui cometeu esse erro. O propósito, queridos, e a estratégia de Davi eram ótimos. Entretanto, Deus tinha outros planos que davam a Davi muito maior honra que a edificar um templo. Além disso, Davi não era a pessoa mais indicada para edificar a casa de Yahvé, por ser, antes de tudo, um guerreiro, como eu mencionei a você agora. Tá bem? Então vamos pensar muito, vamos orar, buscando qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas, antes de dar uma opinião sobre uma questão espiritual. Temos que discernir qual é o propósito do Senhor para a nossa vida e missão. Vou repetir. Temos que entender qual é o propósito do Senhor para a nossa vida e missão. Qual é o propósito do Senhor para a vida e missão da nossa igreja local? Qual é o propósito do Senhor para a vida e missão da igreja que congregamos, da nossa denominação? Para a vida e missão do corpo de Cristo nesse momento que estamos vivendo, e às vezes até essa conexão que daquilo que estamos vivendo com o propósito do Messias, com o propósito do reino, com o propósito do reino eterno. Você não pode dar um passo, eu não posso dar um passo sem que eu entenda claramente qual é o propósito do Senhor, tá bem? Guarde isso para vida e missão na sua vida, na família, na igreja local, na sua denominação, no seu país. Qual é o propósito do Senhor para, no nosso caso, para a América Latina? Qual é o propósito do Senhor para todo mundo nesse momento? E o que isso tudo tem a ver com o propósito do Messias que está para vir buscar a sua igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler a partir do versículo 16. Eu acho que esse preâmbulo já ajuda a compreender o livro, o capítulo 17 de 1 Crônicas. A partir do versículo 16, nós vemos uma oração, a oração de Davi. Nós vimos um salmo de Davi no capítulo anterior, agora vamos ver uma oração de Davi. 16. Em seguida, o rei Davi entrou na casa de Yahvé, o tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e declarou a seguinte oração: Ó Yahvé, Senhor Deus, quem sou eu e quem é a minha família para que me tenhas trazido até aqui? Irmãos, nós temos que perguntar isso com verdadeira humildade. Ah, Senhor, quem sou eu e quem é a minha família para que o Senhor tenha nos conduzido até aqui? Ó Deus, e como se isso não bastasse para ti, ainda deste uma palavra sobre família, sobre a família desse teu servo, e me trataste como um homem ilustre, ó Yahvé, ó Senhor. O Senhor tem nos tratado, irmãos, como pessoas ilustres, mesmo que não tivéssemos mérito algum. E não tínhamos mérito algum. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas a graça do Senhor operou. Operou uma graça preveniente quando estávamos mortos em delitos e pecados, e o Senhor, na sua morte, nos deu a sua vida para que nós pudéssemos ter a chance de optar e de declarar: Jesus Cristo é o Senhor. E a mesma graça, na sua segunda operação, nos justificou, graça justificadora. E a graça, na mesma, né, no, na mesma, no mesmo poder, foi uma graça salvadora, no seu terceiro elemento, graça preveniente, graça justificadora, graça salvadora, e a mesma graça no seu quarto passo é a graça santificadora. E o Senhor está preparando para o momento que fomos dormir com os nossos pais ou na hora da volta de Jesus, a graça glorificadora, quando nós então viveremos eternamente. Ó Senhor, maravilhoso é esse texto para nós. Não temos mérito algum. A nossa família também não. Mas o Senhor nos trata como pessoas ilustres. Aleluia. Aleluia é um termo hebraico que quer dizer louvado seja Deus. Só isso. Isso não é coisa de carismático, não é coisa de pentecostal, é uma palavra hebraica. Louvado seja o Senhor. Versículo 18. O que mais Davi poderia dizer-te sobre a honra com que tratas o teu servo? Tu bem conheces o coração do teu servo. Ó Yahvé, por amor do teu servo, e conforme a tua vontade, realizaste esse feito grandioso e tornaste conhecidas todas essas maravilhosas promessas. Não existe nenhum ser como tu, e esse deve ser sempre o motivo da nossa oração e o motivo da nossa adoração. Não existe nenhum ser como tu. Quando Moisés pergunta: a quem eu direi que me enviou lá no Egito, quando eu chegar no Egito, quem foi o Deus que me enviou? Deus respondeu: eu sou. Não existe nenhum ser como o nosso Senhor. Ele é. Ó Senhor, tão pouco há outro Deus além de ti, segundo tudo quanto temos testemunhado. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome conhecido em toda a terra, mediante realizações portentosas e impressionantes ao expulsar todas as nações e seus deuses diante da sua gente que libertaste do Egito? Há algum Deus que fez algo semelhante ao que o Senhor fez sobre Israel? Irmãos, ninguém operou como Deus operou através da nação de Israel ao sair do Egito. As pragas, ao abrir o mar, a dar vitória no deserto, depois vencer os amalequitas e depois tomar a terra prometida. E se alguém errou, como a igreja erra, esse erro foi cometido por Israel, com quem Deus tinha uma aliança. Mas Deus não faltou. Deus não faltou. Deus não deixou de cumprir o seu pacto, a sua aliança com Israel. Deus não deixou de cumprir a sua aliança para conosco, a igreja. Somos nós que deixamos de cumprir, porque ele, com realizações portentosas, impressionantes, tem operado nos tirando do Egito, ou seja, é o Deus da libertação. O nosso Deus é o Deus da libertação individual, do pecado, da libertação familiar, da libertação de todo o corpo de Cristo. Versículo 22. Tu fizeste de Israel o teu povo, tua nação especial para sempre, e tu, ó Yahvé, te tornaste o seu Deus. Meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida quanto a isso. Deus escolheu Israel para fazer conhecido o seu nome. E as nações na época, ou melhor, à época, ficaram sabendo que havia um Deus sem rosto, sem nome, um Deus. Eles diziam: o Deus de Israel não tem nome, não tem rosto, não era como os ídolos que tinham, e Deus realizou um propósito especial. Hoje também, Deus deseja operar um projeto especial para sempre e se tornar o nosso Deus. Da mesma maneira, só não podemos, temos que adorar da mesma maneira. Eles tinham um propósito de fazer conhecido o Senhor e abençoar todas as famílias da terra, nós temos o mesmo propósito de fazê-lo conhecido e operar a bênção em todas as famílias da terra. Só não podemos cair nos mesmos erros. Versículo 23. Agora, pois, ó Senhor, seja confirmada para sempre a tua promessa acerca do teu servo e sobre a família dele. E realiza tudo quanto prometeste. Seja o teu nome estabelecido e glorificado ao longo da eternidade. Olha o texto messiânico. Olha um pedaço do texto, né? Uma frase do texto messiânica. Seja o teu nome estabelecido e glorificado ao longo da eternidade. Não é eternidade só por causa de Israel ou por causa da igreja. É porque ele, o Deus eterno, estabelece o seu nome. E que se proclame em todas as partes. Yahvé, ou Adonai, ou Hashem, que significa o nome, Adonai, o Senhor. Que o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. Sim, ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus da nova Israel, o corpo vivo de Cristo. E a descendência de seu servo Davi se manterá firme diante de ti. Davi desemboca no Messias Jesus quanto à humanidade, e Jesus desemboca na eternidade, porque ele é o Filho amado de Deus, que sempre foi o Filho, sempre foi parte da Trindade, o princípio de todas as coisas que se fez ser humano. E através da vinda dele, como plenamente humano, ele nos conduz à eternidade. Olha só, Deus, Deus Filho, se faz humano, se esvazia, se faz servo, vai até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus da nova Israel. E a descendência de Davi se manterá firme diante dele. Versículo 25: Meu Deus, tu revelaste ao teu servo que lhe edificarias uma casa, uma dinastia. Por esse motivo, o teu servo encontrou liberdade e confiança para orar e suplicar a ti. Ó Senhor, ó Yahvé, ó Hashem, ó Yahvé, meu Senhor, tu és Deus. Ó Elohim, ó Eloá, meu Senhor, tu és Deus. Tu fizeste essa boa promessa ao teu servo. Agora, por tua misericórdia e bondade, abençoa a família do teu servo, para que essa dinastia viva eternamente. Olha, é outro trecho que nos remete à eternidade. Abençoa a família do teu servo para que essa dinastia viva eternamente. Aqui não diz respeito só a Davi, mas diz respeito àquele que foi chamado filho de Davi. E ao mesmo tempo, como diz o Salmo 110, ele é o Senhor de Davi. É filho de Davi enquanto ser humano e é o Senhor de Davi como filho de Deus. Para que essa dinastia viva eternamente na tua presença, porquanto o que tu, Yahvé, Elohim, Elohá, Eloah, a pronúncia mais correta, Hashem, o nome, eu sou, porquanto, ó, que tu, Yahvé, abençoas, abençoado permanece para sempre, ó Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por essa brevíssima meditação nesse capítulo, porque é um capítulo sobremodo elevado e nós podemos fazer aqui um estudo extremamente aprofundado, porque há coisas muito significativas. Mas que Deus abençoe essa breve meditação e que através dessa devocional a sua vida e a minha sejam abençoadas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Senhor, O amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão eterna do Espírito Santo em nós e através de nós, seja conosco, sua glória esteja sobre nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.